ouvi dizer que não me esqueceu, que ainda pensa em mim. Mas afinal, o que aconteceu com esse nosso amor que era tão lindo? Ouvi dizer que não me esqueceu.